5345 após o azul, a linha e mantém cabeceira no zero. Pode passar, já mantém. Oito solos 44, direita 121, décimo 9. 19, 14, pode. Azul 4208, liga na Fox, Fati. 4208, da Azul, táxi autorizado à direita via Alfa, última esquerda pela Índia, portão 03 do pátio principal. Portão 03, última esquerda pela Índia, 4208. Fiquemos um livre da colagem da 35, vento 020 graus com 4 nós. O 35345 da cola 45, controle agora 198, bonita da colagem. Controle 198, obrigado. 35345. O índio November Alpha livre acionamento no pote 4, chama táxi. Salvador, 35345, transfere. 345, contato radar de decolagem. Saída da Euleda e Léo subindo por 280. A da Euleda, 280, 5345. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da 17, Mike Eco Delta. Tango Whisky, Kilo Zulu, decola aos 46, controle 119, decimal 8, bom voo. 18-8, grato. 19-8. Afirma, 19-8. Contato da decolagem, sobe ao 085, condições visuais. 085, visual, grato. O... CP5345, autorizaria Ilhéu da presença? Pode fazer o centro, trip 5345. Autorizado, time táxi, 3179. Maratona, time táxi, 3179. Nova Tango, Whisky Kilo Zulu, sobe para 3 mil pés inicialmente, Whisky Kilo Zulu. 3 mil pés, Whisky Kilo Zulu. Direto Ilhéus, já presente. Direto Ilhéus, 5345, obrigado. November Alfa, autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da 17. Batango Alfa, direto seria para o Forte 20 milhas. 225, desce para 4 mil pés. 4 mil pés, QNH 10013. 4 mil pés, 10013, 6225. Com controle 1198, acione o transponder 0151 para Batango Alfa Vitor Giulietti. Batango Whisky Kilo Zulu, informação de tráfego, temos um tráfego na posição de 2 horas, 18 milhas no rumo sudoeste, cruzando 090 e descida até 4 mil pés, o tipo é um Fokker 100. O Ocean é 6225, informação de tráfego, 11 horas, 11 para 12 horas, está subindo para 3 mil pés, o tipo é um Papa Alfa 34, 6225. 9.8, bom voo. Traçada Delta, controle 119.8. No tráfego 6225, só não tem tráfego, ainda não esquece. 7. Papá Mike Eco Delta, corredor Axé com 500 pés, o Mike Eco Delta, reporta para o da Barra. Reporta para o da Barra, corredor Axé 500 pés, o Mike Eco Delta. Controle, o papá Mike Eco Delta, está autorizado a ir para mil pés, direto Manati. Autorizado mil pés, direto Manati, Mike Eco Delta. Delta. Gente, autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da 17, o Guardião 07. O Tantas 179 acionado, 162 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão. 162, 4 horas, galeão, táxi autorizado via Pátio, Juliette Alfa, ponto 010, 2186, altímetro 1013, bom voo da 3179. Táxi autorizado, Pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10786, grato. Que é com Delta, reporta livrando a CTR. Autorizado, Guardião 07, vento 030 graus com 4 nós, Frodo, farol Itapuã. Papa Lima, tá bom, meu Mike Papa Lima, é Vera Cruz, tá 10 horas agora? 030 graus com 4 mais. Alinha, decola da 10, francês, 179. O Alfa Vitor Juliette autorizado o táxi, aporta no ponto de espera da 17. Tráfego repostabilizado. 2 mil pés, reportagem estabilizada, 62, 25. 61 no Mike, Papa Lima. Sete, aposta pouso. Tô desse momento, o Mike, Papa Lima. Papa Lima, bom dia, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, Índia November Alpha. Papa, até o Seat, né? Confirma o seu destino? A do Aguiar? Aguiar. Aguiar. Poderia só confirmar a radial ideal de saída? Então 3179 decola, 55, controle agora em 119 decimal 8, bom voo. 3198, grato, bom dia. Rodando muito bom dia, 3179. 3225, turre 118.6, bom pouso. 18.6, boa, até já. Portanto 3179, contato na decolagem, sobe o nível 340, cruzando 2000, direto Leda. 340, após 2000, direto Leda, 3179. A localidade? Guardando liberação da pista, 6235. Netstan 3304, a sua identificação, desce ao 050, chegada a Bonf. É autorizado 050 para chegada a Bonf, portanto 3304. Serra do Abiá. Acionamento, táxi e decolagem, está presente 286, altímetro 1013, informação é aquilo, está ciente daquilo? Passou externo, baixado e travado, 6225, aguardando. Ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus com 04 nós, achando 6225. 6225, autorizado pouso, 10. A gente mantém a posição, Índia November Alpha. Serra Charlie, bom dia, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para o táxi. Confirmando, o hotel Serra Charlie está acionado, 5475. Stand by, por favor. 7, Guardião 07, dê frequência para fazer a soma, pouso. Mike Eco Delta, de frequência para fazer a soma, pouso. Romeu Índio, November Alpha, autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento 020 graus com 04 nós. Alô, Soné 6225 no solo, às 1000, libera a direita e chama 121, décimo nome. Libera a direita, 219, 225, vai reto. O Alfa Vitor Juliette alinha e mantém, cabeceirão no 7. Quilo Zulu, por gentileza, chamar de pouso. Pro portão 01. Aqui é Alfa Índia 01, só uma correção de zona foca. Positivo. Mike Papa Lima, o vento 020 graus com 4 nós, inicia, reporta fora do solo, Mike Papa Lima. Toma fora do solo, Lima. O Índia November Alpha decola de Salvador 01, vai aguardar transferência de comunicações. O Mike Papa Lima visual com Charlie 150, que decolou da 17. Positivo. Ok, fica atento ao tráfego, aguarde transferência de comunicações, o Mike Papa Lima. Aguardo a transferência, Lima. O Índia November Alpha ingresso corredor axé e chama controle 19-8, bom voo. Informação, chamado do Golfo Zulu, 1045, 1045, copiado. Então, aqui de Tuluza para a chefe do equipamento, poderia confirmar aqui de Tuluza a radial estabilizada agora do voo, por favor. Temos a 318, 318 a 33 milhas, 33 milhas. 318, 33 milhas, graças. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, Mike Papá Lima. Papá Romeu, Mike Papá Lima, 500 pés, corredor Axé, reponta fora da barra. 500 pés Axé, barra. Lima. Passando de Salvador, muito bom dia, passaria de 2223. Índia November Alpha aciona transponder 0127, 0127, mil pés no corredor Axé. Índia November Alpha, 3. Atente a tráfego à sua direita, mantendo 500 pés no Robson 44. Dos 223, aciona a identificação, desce ao 060, chegada bom, filho. 060, bom, passaria 223. O Alfa Vitor Juliette autorizado a decolagem pista 17, o vento 030 graus com 4 nós. São 3179, centro Recife, 1251, secundária 13325. 1251, alternando 3325, até 3179. Hotel Serra Charlie Lima, tem cabeceira no 7. Paulo Roxo, né, 6225, está aguardando o caso 4 para finalizar a posição. Positivo, vamos acionar em ferro aqui. Mantém a posição. Alfa Vitor Juliette, decola 04, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta cruzando o eixo da 1028. Você estará cruzando o eixo da 1028, Alfa Vitor Juliette. O hotel Serra Charlie autorizado a decolagem com proa do farol de Tapuã, o vento 020 graus com 03 nós. Hotel Serra Charlie. Sete, contato radar passando posição Conde, 140, chegada Bonf, trip 5217 na Prude Bonf. Na Prude Bonf para chegada Bonf, trip 5217. Salvador, tá, 3663, com aquilo, 10187. Na 3663, o seu identificação, teste o nível 080, 080, chegada Bonf. 080, chegada bom. Positivo. O TAN 3663 reduzindo para 250 nós. Partiu já, passando parceiro 240. 7, grato. Controle, papapá, hotel Serra Charlie. Papapá, hotel Serra Charlie. 1000 pés. Corretão 500 pés no corredor Axé. Positivo, senhor. Corredor Axé, até farol da barra e depois ali alinhará na proa mais ideal para o nosso destino. 7, reporta farol da barra. Botará no farol da barra, moto Charlie. É 200, bom dia, senhor. Identificação, desce ao nível 090, chegada Mari. 250 nós, 6220. Positivo, o senhor é o sexto para pouso, 6200. Número? É o sexto, 612. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, 73859, sua identificação, desce a 1100, chegada Bonf, 2509. Sente, grato. Eu, Cuca. O quinto, 5217. Quinto, 5217, obrigado. Atingiu 050, TAN 3304. 7, TAN 3304. O TRIP 5217 dá presente, voa pelo TRIP 5217. Está presente pelo TRIP 5217. TRIP 304 desce para 4000 pés, 4000 pés, QNH 1013. 4000 pés, ajustado 1013, TAN 3304. Passarido 2223 desce para 050. 050, 2223. É 6200 na Prode Itap, 6200. Itap, 6200. Alfa, Vitor Juliette, chama agora 18, quais são? 19-8, controle, bom voo. Mike, Papa Lima, ali, frequência para coordenação. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, Centro Recife, 12545, secundário 12685. Positivo Alfa Vitor Juliette, mil pés, corrido forte, reporta regresso, Alfa Vitor Juliette. Tente Índia November Alfa ali, frequência para coordenação. Controle Salvador, Trip 5217 descido. Trip 5217 descido. 070 na proa de pelo. 070 na proa de pelo, Trip 5217. TAM 3304, desce para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado, TAM 3304. 2000 pés, autorizado o procedimento, reportará estabilizado no localizador, TAM 3304. Batalha 2223, desce para 3000 pés, 3000 pés, QNH 10 no 3. 3000, ajuste padrão, passarelo. O Ocean é 6200, descendo para o 050. Desce para o 050, 6200. Trip 5217, confirme de cada. A Charlie do Coral da Barra. Confirme o papapá, hotel Serra Charlie. Hotel Serra Charlie no Coral da Barra. Deu autorizado já ingressar na magnética 260 com o destino da Serra da Barra. Tente 260, papapá, hotel Serra Charlie, 500 pés de frequência para coordenação, bom voo. Bravo, bom dia, bom trabalho. O hotel Serra Charlie ainda não escuta? Periga na 260 a distância do destino? 38 km. Poderia confirmar o chamado de pouso? Teste copiado e frequência para coordenação, bom voo. Estabilizou o localizador, tá 3304. 3304, torre 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Zulu Recife 12545, secundária 12685.